Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Bem, atenção. Dores nas costas, na coluna e problemas de postura. Na correria do dia a dia, cometemos diversos erros de postura, seja no trabalho, na academia e até mesmo na hora de dormir. Uma opção para ter uma postura melhor e, consequentemente, mais qualidade de vida é a quiropraxia. Mas você sabe o que significa essa palavra tão diferente? E no que consiste essa técnica, você sabe? Então, para nos falar sobre qualidade de vida, bem-estar e postura, está na linha o quiropraxista Jason Gilbert, autor do livro O Segredo da Coluna Saudável. Siga os passos para uma vida sem dor, da editora Gaia. Com muita alegria, estamos cumprimentando o Dr. Jason. Dr. Jason, bom dia. Célio, bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Ô, doutor, muito obrigado pela sua participação, desde já pela sua entrevista. O tema é importantíssimo, hein? Eu acho que a maioria da população no mundo sente uma dorzinha nas costas. Agora, doutor, primeiramente, nos esclareça. Antes, eu estou agradecendo mais uma vez a sua gentileza participar aqui do programa da Rádio Janeiro. O que é quiropraxia? Eu pronunciei direitinho assim mesmo, quiropraxia. Quiropraxia é a terceira maior profissional de saúde no mundo, ok? Depois de medicina e odontologia, que trabalha com a estrutura e função da coluna. Então, o quiropraxista não é alopata. O quiropraxista basicamente trabalha com a função e saúde da coluna antes de vir a ser doença. Porque, como você sabe, infelizmente, a maioria das pessoas, quando acaba sentindo dores ou tendo doença, já está instalado, já perderam a saúde. Então, a quiropraxia trabalha com a manutenção da função da coluna. E quando a pessoa, por exemplo, apresenta com dores, dor de cabeça, hérnia, ciática, essas coisas, o quiropraxista não enfoca nos sintomas. O quiropraxista enfoca na raiz, na causa real, porque reconhecemos que o corpo inteligentemente provoca dores e sintomas para avisar a pessoa que tem problemas, não? Então não adianta somente apagar ou suprimir esses sintomas, okay? Temos que enfocar na causa real e arrumar a causa, e claro que o corpo para de causar dor depois. Pois não, é isso mesmo. Agora, há quanto tempo existe a técnica? É muito antiga, tipo assim, milenar, é isso? Olha, tem a prova de manipulação da coluna de várias culturas de milhares de anos. Os romanos, chineses, hindus. E essa é uma coisa que eu, desde Hipócrates até reconheceu, e ele declarou que deveria olhar a coluna primeiro para descartar a causa da doença. Porque a coluna é muito importante. A coluna encaixa nosso sistema nervoso, a medula e as raízes nervosas. Okay? Nosso crânio encaixa o cérebro, só que o nosso crânio não é móvel, não? Então, pode imaginar, se o crânio estivesse móvel, que problema causaria para o cérebro? Muitos problemas, não? E os tecidos neurológicos, na medula e as raízes nervosas, são muito delicados. Então, a coluna, sendo móvel, tem que ser móvel para dar mobilidade, não? Para deixar a pessoa mover, também pode sair fora do lugar normal. E esses pedacinhos podem causar, as vértebras, não? Podem causar compressão nos nervos, que acaba interferindo com a transferência de informação. Então, pessoas como Hipócrates ou essas culturas antigas reconhecem que a mal postura, por exemplo, poderia causar problemas da coluna, que poderia causar outros problemas da saúde, por exemplo, indigestão, prisão de ventre, insônia, dor de cabeça, essas outras coisas. Poxa, agora pessoas, doutor Jason, pessoas de qualquer idade podem se submeter ao tratamento, doutor? Qualquer idade, porque é como dizer, quando seria melhor o momento a começar a cuidar do meu carro novo? Se a pessoa compra um carro novo, tem que cuidá-lo desde o começo. Então, claro, idealmente estaríamos cuidando do nosso corpo desde o dia que nascemos, não? Pois é. Só que, geralmente, aqui na nossa clínica, a maioria vem com 40, 50, 60 anos para cima, já com problemas instalados, E claro, primeiro enfocamos com a raiz, não? Devolvemos a função normal à coluna e depois cuidamos. Ou seja, nunca é tarde demais para cuidar, mas idealmente a pessoa deveria se cuidar desde jovem. Pois não. Amigo, estamos conversando com o Dr. Jason Gilbert, muito gentil, ele está no ar conosco, ele está falando sobre quiropraxia, daqui a pouco nós vamos tocar no assunto, o livro que ele editou, um livro também muito importante. Agora, doutor, a quiropraxia então cura, um belo dia a gente fica sem a dor, é isso? Incrível, não? Nós temos muitas pessoas aqui que realmente dizem que é milagre, porque sofrem dores por anos, não encontram solução em nenhum lugar, e vem em pouco tempo melhora. Muitas vezes temos que lembrar a pessoa que a quiropraxista não curou a pessoa. É o corpo mesmo que se cura, não? Somente o corpo tem essa capacidade. O quiropraxista tira o bloqueio. Então, através de manobras manuais, exatamente iguais que o mecânico faria com o carro, não? São manuais. Tiramos os bloqueios no sistema nervoso e logo, ao melhorar ou ao devolver a função normal, o corpo começa a diminuir os sintomas e dores. Okay? Por exemplo, tem pessoas que estão marcadas para cirurgia, que geralmente são a última parada, não? Em vez de a primeira, a última. E depois, em questão de semana, já estão bem. Algo muito importante entender é que não tem cura para problemas da coluna. Por quê? É como dizer, eu vou fazer uma limpeza dos dentes, eu nunca vou escovar meus dentes depois. Não existe. Temos que arrumar o problema principal e daí cuidar a coluna. Então essa sua informação é importante, me permita. Então não tem cura o problema da... Claro que não. Não tem cura. É como dizer, será que tem um mecânico no mundo que arruma o carro e diz, nunca volta. Ah, sim. Entendeu? Agora claro eu entendi. Não, é manutenção. É verdade. Temos que cuidar. Gravidade nunca vai parar. E gravidade é um dos piores fatores a respeito à mal postura, não? Pois então, é uma luta incessável para manter a coluna reta, para resistir esse tendência de estar curvado, porque quando a nossa coluna assume uma postura errada, não funciona como deveria. Então, agora, quase 2010, estamos mais sedentários que nunca. Nossa vida em 50 anos, somente 50 anos, virou muito. As crianças estão engordando muito, nós estamos fazendo muito exercício, o videogame e atividades sedentárias são as atividades que a maioria conhecem e muitos esquecem exercício, esquecem também que trabalho, uns 100 anos atrás, era muito mais físico que o trabalho que nós temos agora. Então, sendo uma máquina, nossa coluna acaba travando, não funciona como deveria. É muito incômodo. Então, tem cura por isso? Claro que não. Somente a mesma pessoa... Okay, a pessoa tem controle do destino respeito à saúde da coluna. Se a pessoa move, se mantém a boa postura, perfeito, pois não vai ter problemas. Agora, doutor, me permita uma pergunta. Um homem barrigudo, uma barriga muito grande, ele pode também sofrer de coluna devido a essa barriga enorme? Com certeza, porque como a mulher é grávida, não, a barriga leva o centro de gravidade anteriormente para frente. Isso faz com que as articulações da coluna posteriores tenham que trabalhar muito mais para compensar. Okay. Seria como ter um carro e jogar mais peso na frente do carro que atrás. Exatamente. Claro que vai desgastar certos elementos mais rápido. Então, doutor, naturalmente, eu imagino que todas essas dicas, elas estão publicadas no seu livro. Vamos falar um pouquinho sobre o livro O Segredo da Coluna Saudável, Siga os Passos para uma Vida Sem Dor. O livro é recentemente lançado, já que tem algum tempo. Fala para nós, por favor, sobre o livro. Lançamos o livro faz em questão de semanas. O livro eu escrevi porque eu fiquei frustrado de ver... Sim. As mesmas causas sempre aparecendo na consulta inicial com meus pacientes. Então, eu queria notar as causas mais comuns de problemas da coluna e passá-las para pessoas para poder evitar problemas da coluna. Meu ponto no livro é com qualquer máquina, qualquer computador, nós recebemos um manual de uso. Quando nascemos, não recebemos nenhum manual de instrução. Temos que aprender como usar a coluna, infelizmente, através de ter problemas da coluna. E muitas vezes isso é uma loteria, porque muitas pessoas não vão ter problemas graves, mas vão sentir dor e já é um aviso. Outras pessoas vão até 70, 80 anos de idade sem dor, mas quando apresenta aqui no consultório, podem ter degeneração de muitas décadas. infelizmente, isso foi realmente uma coisa que a pessoa fez sem intenção, sem saber, mas se descuidou a coluna. Então, a ideia é aprender como cuidar a coluna desde jovem para chegar até 60, 70, 80 anos de idade e manter o estilo de vida de alto nível, não? De bem-estar, porque eu vejo muitas pessoas, especialmente de terceira idade, que chegam aí, a saúde está perfeita, estão felizes e tudo, só que uns problemas da coluna, problemas mecânicos, podem realmente causar muitos problemas para essa pessoa. Pois não. Agora, doutor, ainda sobre o livro, nós encontramos o livro aqui no Rio de Janeiro, está à venda aqui também, os telefones estão tocando aqui, doutor. Sim, está à venda. As maiores livrarias, se não tiver em estoque, geralmente podem ter dentro de alguns dias. A gente encomenda, né? Exatamente. Agora, repetindo aos ouvintes, o título do livro é O Segredo da Coluna Saudável, né? Exatamente. O ponto do livro é o seguinte, qualquer dor tem que ter uma raiz. Então, o livro ajuda a pessoa a achar a raiz das dores. E daí, dessa maneira, a dor naturalmente diminui, porque vamos enfocar na causa e não somos somente a dor, não? Sim. Naturalmente, o senhor tem um consultório, o senhor atende os clientes. O senhor tem um consultório aqui no Rio, o senhor está falando conosco, doutor, me permita, o senhor está nesse momento falando conosco, de que ponto do Brasil? O senhor está onde? Estamos aqui na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca, sim. E se me permite, eu posso passar o número para as pessoas. Sim. É 2495-9516. 2495-9516. Deixa eu anotar aqui, 2495-9516. Isso, e para os ouvintes da rádio, vamos fazer uma consulta de 50%, porque é muito importante para as pessoas entender que realmente, como digo, nosso paradigma de dor não funciona. Infelizmente, tem muitas maneiras de suprimir ou tirar dores, mas isso nunca enfoca na causa do problema real. Então é muito triste ver as pessoas que fazem, que se cuidem, entre aspas, não? Mas na realidade o problema nunca está sendo enfocado. Agora, doutor, de repente a maioria das pessoas que chegam aí no seu consultório, dor na coluna, é tudo falta de atenção, não sabe se cuidar, não é assim, doutor? Às vezes uma pessoa, meu Deus, com pouca informação, daí o seu livro que vai ajudar muito, exato, não é, doutor Jason? Exatamente, porque no livro, por exemplo, temos dicas de como barrer, como fazer tarefas de casa, como entrar e sair do carro, como dormir. Perguntas que eu, infelizmente, não tenho nenhuma faculdade. Isso é uma coisa prática, que eu levei 5 anos, entre consulta, para escrever as dicas, que as mesmas pessoas estavam passando para mim. Jardinagem tem como, como dormir no, se a pessoa viaja por avião, como amamentar. Tudo que eu vejo que causa problemas, até parte sobre o lado químico e emocional, porque muitas pessoas que sofrem de estresse não se dão conta que realmente pode causar muito problema na coluna, porque estresse aumenta muitos hormônios que causam contratura muscular. A dieta também é importante, muitos elementos como açúcar, cafeína, farinha, falta de água também podem causar dores da coluna. Então, esse guia ajuda a pessoa a identificar os pontos relevantes para a pessoa. Tá. Agora, doutor Jason, problema de coluna pode ser hereditário ou não? Nós adquirimos na nossa própria vida, é assim? Olha, pode ser, mas são porcentagens muito pequenos. No final, depende de nós. O quanto nós movemos, quanto mantemos a postura correta, porque a postura correta mantém a estrutura da coluna correta, pois e é. Também quanto tempo nós deixamos problemas ficar e sem ser atendidos. Isso é muito importante. O senhor lembrou ainda há pouco, achei muito interessante a sua lembrança, que nós nascemos e não trazemos um manual, né? E esse livro é um manual, não é, doutor? É um manual, exatamente isso. Exatamente. É um manual muito mais importante que qualquer carro ou máquina, porque é nosso corpo e não tem como comprar outras peças, não? Quando desgaste, já era. É, não é? Agora, esse problema ósseo não deixa de ser. Qual seria uma dica? Dizem que é bom a gente comer bastante frutas, cálcio, bananas. É isso mesmo para cuidar dos ossos, doutor? Olha, cuida não somente os ossos, mas o corpo inteiro, o não? Corpo então, inteiro. Comida natural é muito importante. Ser humano não foi feito para ingerir comidas artificiais. Tudo bem, muitas pessoas comem e porque não morrem, porque não têm reações adversas. Logo depois de comer, pensamos que faz bem ou não faz mal. Mas o efeito é cumulativo. Então, quando puder, come saudável, come comidas naturais, tenta evitar comidas com conservantes. Isso, né, doutor? Coisas mais lógicas. Eu falo certo. Assim para meus pacientes. Senhor, imagina, o que você está comendo? Pega um macaco da selva, coloca aqui e alimenta o que você está comendo. Como seria? Mais saudável ou menos saudável? Pois é. Agora, doutor, disso, o senhor nos perdoa, nós estamos concluindo a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Muito prazer. Deixa eu repetir o telefone, né? É 2495-9516, é isso? Exatamente. Ok. Exatamente. Muito obrigado. Até uma próxima entrevista, doutor Geis. Obrigado. Bom dia, muito obrigado. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.